E aí pessoal, beleza? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Ciência 60 Hz. E no episódio de hoje vamos falar sobre guerra de informação, um tipo diferente de conflito entre nações que tem ganhado cada vez mais força e relevância nos últimos anos, apesar de sempre ter tido um papel fundamental para o sucesso de conflitos dos mais diversos tipos. Nas últimas semanas, este tema tem ganhado mais relevância com a invasão da Rússia na Ucrânia, justamente em uma época de redes sociais, vídeos curtos, TikTok, memes, fake news e todas essas coisas que a gente já tem falado bastante aqui no canal. Vamos discutir então um pouco o histórico de como essa guerra de informação foi importante em outros tipos de conflitos, qual o papel da tecnologia nisso tudo e como nós podemos nos proteger de ficar mal informados nessa situação. Mas antes de falar mais sobre isso, deixa o like aí embaixo, se inscreve no canal e deixa um comentário aí me dizendo que outro tipo de vídeo você quer ver aqui no canal, se você está gostando desse tipo de vídeo, e compartilhe com seus amigos, é claro. Antes de mais nada, é sempre bom deixar claro que todas as fontes que eu usei para fazer esse vídeo estão colocadas aí embaixo na descrição, não só as que eu usei efetivamente para pegar as informações, mas também que eu recomendo vocês assistirem, vocês verem, tem podcasts falando sobre isso, outros vídeos no YouTube, notícias que vocês têm que ler para se inteirar um pouco mais do que está acontecendo. Como eu sempre digo, é sempre bom você procurar o máximo de informação possível em todos os lugares que você achar pertinente e que sejam relevantes. Então, dá uma olhada aí embaixo. Bom, quando a gente fala de guerra de informação, ou em inglês, Information Warfare, estamos falando de um conceito relacionado a conflitos e como geralmente se utiliza dos meios de comunicação para adquirir algum tipo de vantagem sobre o adversário. Isso vai desde a manipulação da população para engajar num determinado conflito, seja para desmoralizar o oponente e assim justificar a agressão. É claro que em muitos casos a questão de justificar é muito mais complexo do que realmente aparenta. Segundo os autores Andrew Jones e Gerald Kovacic, dá uma olhada aí embaixo nas fontes, como eu falei, abre aspas, guerra de informação é uma mistura coerente e sincronizada de ações físicas e virtuais para ter países, organizações e indivíduos realizando ou não ações para que suas metas e objetivos sejam alcançados e mantidos, ao mesmo tempo em que impedindo os seus concorrentes de fazer o mesmo com você. Como esse conceito muitas vezes está relacionado à manipulação da informação, é difícil assegurar exatamente o que é essa guerra, onde ela começa, onde ela termina e como combatê-la de maneira eficiente. Nas palavras do professor Martin Liebig, especialista em conflitos cibernéticos, enfrentar a guerra da informação é como o esforço dos cegos de descobrir a natureza do elefante. Aquele que tocou sua perna chamou de árvore. Outro tocou sua cauda, chamou de corda, e assim por diante. Manifestações de guerra de informação são percebidas de forma semelhante. Juntas, todas as definições respeitadas do elefante sugerem que há pouco que não seja guerra de informação, fecha aspas. Sendo assim, é um tema de enorme complexidade e que requer muito cuidado na hora de resumir informações relacionadas a esse tipo de conflito. Bom, e o que a gente pode ver desse tipo de conflito ao longo da história? Bom, ao longo da história, informações sempre foram muito importantes para se destacar de alguma forma em algum conflito interno ou externo. Desde os mensageiros gregos que inspiraram a lenda de Maratona. Esse mito, inclusive, é muito interessante. Conta a história do soldado ateniense Fidípides, que correu 40 km entre as planícies de Maratonas até Atenas para avisar as mulheres de que a batalha contra os persas havia sido vencida. Isso em decorrência do fato de que, caso contrário, ou seja, caso os atenienses perdessem a guerra, as mulheres que estavam na cidade iriam matar a si mesmos e aos seus filhos com medo dos inimigos. Então, você vê que aqui nesse mito, a gente não sabe até que ponto é verdade ou não, mas a ideia aqui é que a informação era imprescindível para garantir o cuidado da cidade, né? Se os atenienses estariam vencendo ou perdendo, iria determinar o rumo da população daquela cidade. Então a mensagem foi necessária ser entregue muito rapidamente para garantir que as mulheres não matassem a seus filhos e a si mesmas. A história conta então que o mensageiro, nessa necessidade de entregar a mensagem de maneira super rápida, correu esses 40 quilômetros e caiu morto depois de entregar a mensagem de que a guerra havia sido vencida. Na própria Segunda Guerra Mundial, decifrar a criptografia alemã da máquina Enigma foi essencial para o planejamento de estratégias de guerra, fato que só foi possível graças ao gênio Alan Turing, o pai da computação, Inclusive, vejo o excelente filme O Jogo da Imitação, que conta justamente essa história. Mas é só um exemplo de como a guerra de informação é muito importante para um determinado conflito e para um lado ou para o outro. Mas a real guerra de informação, quando a gente fala de fato de information warfare, só foi de fato iniciada nos anos 80, com o desenvolvimento de computadores mais potentes e o surgimento da internet. E foi agravada com os ataques de 11 de setembro, que iniciou uma nova era de informação e, por que não, de vigilância. A partir dessa data, o governo dos Estados Unidos começou uma grande reformulação, não apenas da vigilância interna dos seus cidadãos, mas também externa, com espionagens e todo aquele aparato todo. Inclusive, dá uma olhada nos casos delatados pelo Edward Snowden sobre essa vigilância dos Estados Unidos, que acho que tem muito para se aprofundar nesse tema. E como os próprios esforços de criar mensagens para justificar as guerras do Iraque e do Afeganistão, por exemplo. Hoje em dia, o mais problemático se dá por ataques hackers e sistemas críticos, tanto entre países como em conflitos internos. Então, hoje em dia, esse é um dos pontos centrais do debate, também outras questões, tipo fake news e tudo mais, mas também essa questão dos cyberataques, do comprometimento de informações e tudo mais. Agora, como a gente tem visto isso na atual guerra Ucrânia e Rússia? Bom, vamos dar uma olhada. Eu não entrarei nos métodos geopolíticos que levaram o conflito a acontecer e está acontecendo até agora, né? Muito menos quem está certo ou quem está errado. Inclusive, é bom lembrar que em casos assim é muito mais complexo do que apenas a dicotomia entre o bem e o mal. Por isso, eu indico para vocês que procurem especialistas, divulgadores nessa área, como o pessoal do podcast Xadrez Verbal, que manja muito mais disso. Portanto, vamos nos ater aqui a questão da informação, ou muitas vezes desinformação, como arma de guerra. Para começar, a Rússia talvez é a principal interessada em encontrar, de certa forma, uma arma de informação. Isso porque foi ela que iniciou os ataques, ela que deve procurar justificar isso, sendo uma boa justificativa ou não, podendo ser verdade ou não. Foi exatamente isso que aconteceu. Quando a Rússia usou a história de desnazificar a Ucrânia, alegando que você tem células nazistas dentro da Ucrânia e que você precisava retirá-la de lá. Então essa foi uma justificativa que o Putin usou para invadir a Ucrânia. Então a ideia do Putin era usar células nazistas na Ucrânia para justificar o ataque, quando vários países, incluindo a própria Rússia, também dispõe de grupos similares. Então a gente vê que, apesar de ser uma justificativa, é uma justificativa meio específica para uma invasão que, na verdade, existem outras justificativas. Como eu falei, dá uma olhada no que os especialistas dizem que são essas justificativas. Mas fato é que a Rússia usa dessa informação, verídica ou não, e justificável ou não, para justificar o conflito. Como forma de repreender as revoltas do povo russo contra a guerra também, o governo russo decretou, por exemplo, uma pena de 15 anos para quem divulgue fake news sobre as ações das forças armadas. Isso inclui, inclusive, o uso do termo guerra para se referir ao conflito. Então aqui a gente vê outra forma de manipular o povo, ou não manipular exatamente, mas de coagir o povo a agir de uma determinada forma, nesse caso, evitar que crie-se um burburinho, que crie-se protestos, que crie-se conflitos internos também, para justificar essa questão, né? Então você impede o povo de efetivamente falar aquilo que de fato está acontecendo em prol da justificativa de guerra da Rússia. Do outro lado, também a gente tem a Ucrânia buscando trazer a público uma noção diferente, uma noção, no caso, de união contra uma potência militar desproporcional, que é a Rússia. Sendo assim, o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, que vocês já devem ter visto por aí, é conhecido por ter sido um comediante antes de ir para a política, o que é um fato um tanto quanto inusitado, mas infelizmente hoje em dia não tão inusitado quanto a gente imagina. Mas esse presidente tem tido um trabalho de fato trazer a público uma mensagem de patriotismo, de luta improvisada, visto a menor capacidade militar do país. Né? Então a gente sabe que de fato a Ucrânia tem um poderio militar menor do que a Rússia, então cabe utilizar da informação e da divulgação através dos meios de comunicação de uma identidade de patriotismo, de uma noção de Davi e Golias e de um heroísmo nessa narrativa. Né? Então se incentiva o uso de coquetéis Molotov, por exemplo, e a manutenção dos adultos homens para lutar. Então você coloca mulheres e crianças para sair do país, e os homens, ainda que não ativos no serviço militar, para combater os tanques de guerra num nível desproporcional, realmente. Em âmbito externo, a Ucrânia também busca do apoio externo, né, de países dentro da OTAN, então dos Estados Unidos, da Europa Ocidental, para conseguir mantimentos e armas. Então, nesse sentido, a busca por uma narrativa certa também, de certo modo, busca pressionar os russos, seja economicamente, seja em termos da reputação. E também, então, essa comunicação também se faz presente no âmbito internacional. Bom, e como a gente pode se proteger aqui enquanto indivíduos para a gente não cair, né, em fake news, principalmente nessa questão de guerra, onde a gente não sabe o que é verdade, o que não é verdade, né? As informações estão correndo muito rapidamente, então a gente precisa tomar cuidado para isso. A começar, eu vou recomendar o meu vídeo de segurança e privacidade na internet. Dá uma olhada no card aqui em cima para você ir para esse vídeo, que lá tem muita coisa sobre isso. Mas vamos dar uma passada aqui para a gente ter uma noção melhor. Bom, assim como foi falado nesse vídeo, a primeira e principal coisa para se ter em mente é a moderação. Ou seja, não deixar o emocional tomar conta quando você for consumir informação, mas respirar um pouco e pesquisar com calma as informações disponíveis. Especialmente se aquela informação tem um toque de acionar o seu emocional, de você ter pena por alguém ou de você ter raiva por alguém, justamente nesse ponto, respira fundo e vai atrás de mais informação. Em seguida, é válido ter em mente que o conflito, especialmente o que está acontecendo agora, está inflamado por informações dúbias, ou seja, que podem ser parcialmente verdadeiras ou contadas, no mínimo, de uma forma errática. Mas ainda mais importante é entender que, geralmente, nesse tipo de conflito não existem lados 100% certos ou 100% errados. Os conflitos são repletos de nuances e detalhes que remontam muitas vezes anos de relações entre os povos. Por isso, mais uma vez, eu reitero, dá uma olhada nos especialistas, o que, eles, especialistas em política internacional e geopolítica, falam sobre o conflito. Para combater na medida do possível individualmente, na nossa capacidade, né, no nosso tempo livre que a gente tem para consumir essas notícias, a gente deve buscar se informar nas mais diversas fontes possíveis de notícias. Então, como eu falei no vídeo lá, leia diversos jornais e revistas, escute diversos podcasts, veja vídeos no YouTube dos mais diversos canais e dê preferência a fontes minimamente confiáveis de jornalismo profissional, isso é, veículos sérios que têm jornalistas profissionais sérios. E, se possível, busque também veículos de outros países, em outras línguas, para também ter a noção de como essa informação corre em outros lugares, para também evitar o viés brasileiro daquele contexto. Então, busque o máximo possível que você achar. Hoje em dia a gente tem recurso, a gente tem Google Tradutor, se você não fala inglês, a gente tem um serviço de tradução não perfeito, mas que já quebra um galho se você não fala outra língua. Então, é super interessante que você faça isso, beleza? Então, gente, muito obrigado você que ficou até aqui. Deixa o like aí embaixo novamente. Compartilhe o vídeo para quem você acha que precisa saber disso. Se inscreve no canal e deixa um comentário aí o que você quer ver aqui no canal, beleza? Então, muito obrigado. A gente se vê na próxima. Até mais.